eu sei o que é sofrer. Mas o destino um dia inverte os caminhos e você vem pra mim. DJ Marujo, um de mim é mais do que suficiente. Se me procurar e não me encontrar, não vá me dizer que sou culpada pela dor que sente por mim. Você procurou. Você

vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua, antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. Guerreiro Tupinambá. Chega a noite, eu não consigo dormir. Eu não aguento mais a solidão. Você foi embora e nem percebeu o quanto machucou meu coração. Eu entrei no seu jogo sem saber em qual carta eu podia apostar. Mas agora estou vivendo amor. Não, eu não posso mais me entregar a esse amor. Eu quis, mas você não soube me dar valor. Ai, amor, eu estou meu coração, estou com depressão. Eu não suporto ficar sem você. Ai, amor, eu estou mal, amor. Dói meu coração, estou com depressão. Eu não suporto ficar sem você. Você é meu grande amor. Ai, Marujo! Não consigo ficar sem você. Você é meu grande amor. Se eu te fez sofrer. Banda New Mega, a explosão do sucesso. Ele faz e comprova. Do Dizzo Binovich, de Santa Isabel. Chega a noite, eu não consigo dormir. Eu não aguento mais a solidão. Você foi embora e nem percebeu meu coração. Eu entrei no seu jogo sem saber em qual carta eu podia apostar. Mas agora estou vivendo amor. Não, eu não posso mais me entregar a esse amor. Eu quis, mas você não soube me dar valor. Estou mal, amor. Dói meu coração, estou com depressão. Eu não suporto ficar sem você. Ai, amor, eu estou mal, amor. Dói meu coração, estou com depressão. Eu não suporto ficar sem você. Você é meu grande amor. Não consigo ficar sem você. Você é meu grande amor. Me perdoe se eu te fez sofrer. Você é meu grande amor. Treme terra. Tupinambá, sempre o número 1. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Você é tudo que eu preciso.